80, chama Recife em 125, decimal 1, bom dia. 25, bom dia. Web 6749, acionado com 128, 4 horas e 3, autonomia alternando Galeão para o táxi. Táxi via Indy Alpha, ponto de espera, chamando essa frequência para decolagem. Indy Alpha, cientes, autorizado Galeão, nível de voo 340, via Peruísque 50, BDEV, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu no meia e após conforme a rota do plano de voo. A subida da El, Leda, BDEV, primeira curva direita após a decolagem, 5525 é o código, 5525 e o controle em 1935. Muito obrigado, senhora. Espera pronto, web 6749. 6749, autorizado, alinhar e decolar, cabeceira 10. Vento no 50 graus, 89. Alinha e decola, cabeceira 10, web 6749. Torre Salvador 5898, pushback acionamento no 5. Autorizado, chama para início táxi. Chama para táxi autorizado, 5898. Azul 4177, Livra 170, Recife em 125, decimal 1, no bom dia. Torre 51, bom trabalho, 4177. Valeu, obrigado. Jet 6749, decola 01, chame controle em 1935, bom voo. Obrigado, 6749. Espera o fundamento, Jet 5797. 5797, está autorizado, chame para iniciar. Autorizado, chamaremos 5797. Muito bom dia, Web. 5749, está cruzando 1800. Bom dia, 6749, contato radar na decolagem, direto Leda, sobe para 340. 340, Leda, Web 5749. 6749, confirma. AV 6749. Taxi 5898 com 119 a bordo, 3 horas de autonomia alterna Galeão. Pode permitir, táxi. 5898, sente. Contacte o objeto 5717 com 1044 a bordo, 3 horas e 45, alterna convite. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Índia Alfa, no ponto de espera, chamada de para decolagem 5717. Solo Salvador, muito bom dia, o objeto 5808, posição 10, quente de informação Fox. Goiânia. Chame em 186, por favor. Obrigado. Tráfego. Tráfego Salvador, Web 5808. Está centro de informação Fox, está na posição 10 para Goiânia. Autorizado Goiânia 340, via Pezulo 17, Fox Romeo Mike, Upper Whisky 10, Bravo Serra Índia, Upper Mike 668, após Goiânia, subida Gole Transição Ofito, primeira curva direita após a decolagem, 5534 é o código, 1935 é o controle. O 5808 autorizado Goiânia, 340, pela Upper Zulu 17, via Fox Romeo Mike, após Upper Whisky 10. É Bravo Serra Índia, após Upper Mike 668, é igual Golf Oscar Índia. Decola pela Gole Ofito, Decolando primeira curva direita, transponder 5534 e o controle na frequência 119.35. Correto, entrar para posicionar. Vamos lá para posicionamento 5808. WebJet 5898, táxi autorizado via Patin de Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Patin de Alfa, chame para decolar o Web 5898. Boa espera para o 5797. 5797, a linha decola cabeceira 10, vento no 40 graus, 79. A linha decola 1-0, WebJet 5797. WebJet 6749, passa nível de voo 160, Recife 1251, bom dia. 251, bom dia, 6749, Web. Na 3201? Prossiga. Para confirmar a saída prevista? Foco destino? É, confins. Dael Leda Bridges. Dael Leda Bridges, obrigado. Se adiantando para coordenar o nível 360. Afirmativo, ainda acho que ainda está um pouquinho cedo, ainda não tenho plano. Assim que estiver, eu pago a conta, tá ok? Ok, valeu. WebJet 5898, ponto de espera, pronto, da 10. Assim que a aeronave da companhia rolar, você pode alinhar e manter. Fazer o nave, ali mantém da 10, Web 5898. Vai. Solo Salvador, bom dia, o Azul Alfa, Yankee Vitor. Azul Alfa, Yankee Vitor, bom dia, pra siga. O Alfa Yankee Vitor solicita autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 1. Autorizado início do reboque, chame para ingresso no pátio principal. Ok, chamarei para ingresso no pátio principal. WebJet 5797, decola o Zuno 0, chame agora o controle em 19:35, tomou o voo. 19:35, obrigado, bom dia. Salvador Departure Control, good morning, WebJet 5717, dial departure. Morning, 5717, ready, can check. Climber maintain level 340, fly direct to Leda position. Fly heading Leda position, climb to flight level 340, 5717. Okay. 5898, livre decolagem, cabeceira 10, vento no 40 graus, 9 nós. Prezada decolagem, pista no zero, objeto 5898. Objeto 5898, decolado no 3, chame agora o controle em 1935, bom voo. 1935, obrigado. Se 5898, decolado. 5898, bom dia, contato radar, saída da EL, vigilância. Saída da EL, agora por radar EL. Inicialmente na saída... A fim de separação coronel da frente, também uma saída mesmo nisso. Yankee Victor, está autorizado até o portão 1-9. Informe no término do reboque. Ok, autorizado até o 1-9. Informarei para o término do reboque. Ok, Yankee Victor. Jet 5717, ou a bridge da presente. Roger, fly heading bridge 5717, thank you, sir. Alright. 5898 da Webjet, restrito nível 320. 320, Webjet 5898. Negativo, conforme anterior, para manter separação com a aeronave à frente, decolado com separação de apenas 2 minutos à frente da sua, mantenha a saída e sua restrita a nível 320. Positivo. Dois Salvador, Loro 995, tenta Fox Trot. Bom dia, 95, aciona identificação, desce 4000, chegada Bonfi com 10 no 3. 4000 Bonfi, 10, 15 agora, nada. 1013 ou 1995. 013, nada. Salvador é o Rio 5973, bom dia, transfere. 973, bom dia, direto do 1 na décima, tem 2000, altímetro 1093. Identifique, vigilância. Direto do 1 na 2000, 093, identifique. 717, contact now center at 125, decimal 1. 125, we've enabled. There is no unable frequency. Very good. 1251. Thank you. Have a nice job. Okay, very good. Solo Salvador, Azul Alfa, Yankee Vita, informa perto do reboque, estacionado, siga 1. Gente, bom dia. Ok, bom dia, obrigado. Objeto 5898, passa 170 para o 320, chame agora Recife em 125, decimal 1. 5 decima 1 no FJET 5898, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, é o Gol 1804, informação, ótimo dia. Bom dia, 1804, se mantém nível de voo 050, chegada bom. Senhor, identificação, vigilância. 050, bom. Salvador, objeto LED Quebec. Bom dia, é uma solicitação de pushback e reboque da posição 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Ciência autorizada início do reboque, chamo para ingresso no pátio principal. Afirmativo, chamarei. Paulo Salvador, WebJet 5808 na 10, pushback e saneamento. Autorizado, chamo para emitir táxi.